O assunto hoje a ser colocado aqui é reencarnação. Quem já veio algumas vezes na casa espírita, ou poucas vezes, ou bastante vezes, eu duvido que não tenha ouvido falar da palavra reencarnação. Reencarnação. Então a gente, de vez em quando, a gente pega e relembra isso, para nós relembrarmos também, né? E para que as pessoas também saibam o que é realmente essa palavra, reencarnação. Na verdade, reencarnação é uma primeira, é uma das grandes primeiras leis divinas ou leis naturais que estão lá no Livro dos Espíritos. É a lei da reencarnação. É a lei que faz com que nós nasçamos na carne sucessivas e sucessivas vezes, até um dia não mais ser necessário nascer num corpo físico igual a esse que nós temos. Quer dizer, quando chegar lá a época, digamos assim, em que o nosso planeta estiver num mundo de regeneração, provavelmente alguma coisa vai mudar na reencarnação. Alguma coisa vai mudar. Mas até que nós estamos num mundo de provas, de expiações, de sofrimentos, de amarguras, de tantas coisas erradas, de tantas, digamos assim, de tantas injustiças, né? tanto morais como éticas, como políticas, como sociais, é impossível nós pensarmos em algo como um mundo de regeneração. Quer dizer, nós nunca vivemos isso. Nós somos, digamos assim, remanescentes de povos que eram extremamente bárbaros. E nós, através de dezenas e dezenas de reencarnações, isto é, nascer, morrer, nascer, morrer, e assim sucessivas e sucessivas vezes, nós chegamos a um ponto tal que hoje, nós aqui, somos aquilo que podemos chamar de a melhor fase reencarnatória de nossa existência, que é milenar. Então hoje, nós aqui somos o melhor de todas as outras reencarnações que nós vivemos. Podem ter certeza. Não existe uma involução. Existe sempre uma evolução. Mesmo às vezes a gente pensando que está reparando em alguém que não evolui, a gente está fazendo isso de uma forma bastante restrita, porque a gente não está percebendo como é que ele está evoluindo espiritualmente. A gente só percebe a matéria. Então, às vezes, a gente pensa, bom, fulano de tal, não tem nada que ele fez nesse mundo, o cara não evoluiu nada. A gente está falando da matéria. Nós não estamos falando da espiritualidade ou do mundo, a questão da emoção. Porque o ser humano ele é feito de três corpos. É espiritual, é emocional e físico. Eu conheço o meu emocional, talvez não tanto. Deveria conhecer mais. Eu tento conhecer o meu espiritual, mas não tanto como eu gostaria. Eu conheço o meu corpo físico, mas também eu não conheço tanto como eu gostaria. Então nós, às vezes, olhando para as outras pessoas, nós achamos que talvez eles estejam evoluindo. E é um julgamento. E geralmente julgamentos são errôneos, né? Porque a gente não está observando realmente como é que eles estão vivendo. Talvez eles estejam evoluindo pela bebida, às vezes, pela droga, pelo cigarro, por outros meios de vícios e coisa fora. Talvez eles estejam evoluindo, sim, na matéria. Estejam perdendo um corpo físico para reencarnar depois num corpo meio deficitário. Mas e nós sabemos como é que está, digamos assim, o seu corpo emocional, e nós sabemos como é que está, digamos, a sua evolução no campo espiritual? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Quem sabe é Jesus, é Deus, nosso Pai maior. Então, a reencarnação, eu até não trouxe o livro, mas ela é bem clara em dizer que não existe involução. E é totalmente contrária à ideia da ressurreição. Então, a reencarnação, ela já não é, digamos assim, uma filosofia pregada de 150, 200 anos atrás, digamos assim, que é falada, que ela é difundida há 150, 160 anos, desde que Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Não, a reencarnação ela vem de muitos e muitos e muitos. Os egípcios, já há 7 mil anos, eles falavam em questão reencarnatória. Os celtas, os monges druidas, eles já falavam na questão reencarnatória, na questão de viver novamente, de nascer no meio do inimigo, de nascer um homem em outra, digamos assim, em outra tribo, que hoje ele era amigo daqui, que futuramente ele podia ser inimigo dessa tribo, através das reencarnações. Isso está nos livros, é só querermos procurar e aprender. Hoje, mais ainda, com o Dr. Google, é mais fácil ainda a gente ter todo esse tipo de acesso de informações. A ressurreição, ela ainda, infelizmente, ela é pregada pelas igrejas cristãs, que seria a religião católica, que forma um amontoado muito grande de igrejas cristãs, que fala ainda da ressurreição. Ressurreição da carne, ressurreição do espírito. Quer dizer, isso é impossível. A gente, pessoas que tentam pensar, pessoas que têm, digamos, um raciocínio lógico, um raciocínio coerente, imaginar que alguém pode ressuscitar do nada. Quer dizer, aquelas pessoas que foram cremadas, aquelas pessoas que foram afogadas, que foram comidas pelos peixes lá no fundo do mar. Entende? Não existe essa questão de ressurreição. Então é um dogma. É um dogma. O que é um dogma? Um dogma é algo que é falado, que é, digamos assim, que é explanado, que é difundido nessas igrejas cristãs, né? Mas que não é comprovado. Não existe isso. Não existe ressurreição. No último dia, a ressurreição dos corpos, da carne, não funciona assim. Então, vamos ser mais coerentes. A reencarnação, ela funciona de uma maneira um pouquinho mais coerente. É só nós estudarmos. Reencarnação, conforme tu viveu essa vida, conforme nós plantamos, nós fizemos alguma coisa de bom ou de ruim nessa existência atual, pela lei, que é a segunda lei de Deus, ou a lei divina, ou a lei natural, da ação e reação, nós vamos ser aquilo que nós devemos ser numa próxima encarnação, numa próxima vivência. Então, se nós aqui plantamos coisas boas, se nós aqui fomos boas pessoas, fomos pessoas de bem, pessoas que cumpriram com seu dever na família, cumpriram com seu dever na sociedade, numa comunidade, numa cidade, cumpriram seu dever de cidadão honesto, correto, íntegro, com caráter. Se nós cumprirmos com tudo isso, nós vamos ter uma encarnação. Meu Deus do céu, eu fico até feliz em pensar nas pessoas que conseguiram viver isso, a próxima reencarnação delas. Por quê? Vão ter uma reencarnação maravilhosa. Por quê? E todas as provas que advirão nessa encarnação, que eles terão futuramente, não existirão provas que lhes sejam difíceis. Não existirão provas ou dificuldades que eles vão achar difícil, porque eles passaram por tudo nessa e outras reencarnações passadas. Então, vamos procurar viver bem a nossa atual encarnação. Não vamos perder tempo com picuinha, gente, com pequenas revoltas. Não vamos perder tempo, às vezes, com pequenos desentendimentos, principalmente familiares. Às vezes por causa de 10 centímetros de terra. As pessoas têm irmãos, têm irmão com irmã, ou irmão com cunhado, isso e aquilo, que ficam sem se falar durante anos e anos, até se reencarnarem, até desencarnarem. E casos, eu vi já casos em que a família do desencarnado proíbe fulano de tal, que é parente, entrar no velório. Nós chegamos a tal ponto que o ódio ultrapassa o ponto reencarnatório, desencarnatório. Ele vai vir aonde? Na reencarnação seguinte. Então, é uma coisa que não tem fim. Parece que é uma roda que gira, e todo mundo querendo se vingar, e não tem nada que para essas pessoas. O que para essas pessoas, tenta, digamos assim, dar algum alento a essas pessoas, é lá, na erraticidade, lá no mundo espiritual, que tenta fazer com que essas pessoas, nas escolas do mundo espiritual, tenta fazer com que essas pessoas sejam mais coerentes, possam perdoar, possam relevar, possam enxergar que o que deixaram aqui é 10 centímetros de terra, mas aí os caras vão chegar e vão dizer, mas ela tinha 3 quilômetros de comprimento. É 10 centímetros de terra, mas com 3 quilômetros de comprimento. Ainda eles argumentam. Então vocês veem como é que é, né? É difícil de argumentar com essas pessoas. Então, vejam, não leva a nada essas pequenas, digamos assim, conturbações dentro de uma família. Aí, por causa, às vezes, de uma herança, por causa das vezes que a mãe trata melhor aquele filho ou trata melhor o outro. Não é assim. A mãe trata tanto um como o outro de forma igual, simplesmente talvez um tenha mais necessidade, que só a mãe sabe. Só uma mãe sabe. E só a mãe em que o ventre, que teve o filho no ventre, sabe a necessidade maior de cada um filho de outro filho. E nós não podemos discutir isso, se ela dá um pouquinho mais atenção a um ou a outro. Nós não devemos julgá-la. E às vezes, irmãos, por causa dessas pequenas picuinhas de que ela ou o pai, mas é principalmente com as mães, que ela deu mais atenção para o outro, o outro teve mais atenção do que esse. Eu já vi acontecer isso em casas de amigos meus. Quer dizer, para quê? Se nós não vamos levar nada, gente, é tudo igual. Nós vamos levar somente a vida que aqui a gente leva, o que a gente faz de bom, de coerente, de sensato, a amizade, as pessoas que a gente amou. Então, fica aqui uma reflexão de que vamos pensar nessa questão da reencarnação. Vamos pensar que nós vamos, daqui 20, 30 anos, eu tenho 60, mais uns 20, 20 e poucos anos, eu vou desencarnar. Eu vou para outra. Eu vou viver lá mais uns anos, depois eu vou reencarnar novamente. Eu tenho certeza disso. Eu tenho absoluta certeza. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar viver o restante da minha vida da melhor maneira possível, não arrumando encrenca com ninguém, que nem eu nunca arrumei encrenca com ninguém mesmo. Então, tentando cada vez ser melhor, cada vez ser mais altruísta, cada vez ser mais desligado do mundo material. Não que não seja necessário esse mundo material, mas não tão necessário de tanto apego. Muito obrigado.